3 de junho de 2016. Foi quando o mundo inteiro foi apresentado ao então novo jogo do Homem-Aranha, com um visual diferente nunca visto, sob a supervisão forte da Sony, anunciado naquele contexto como um exclusivo de PlayStation 4. E depois de 2 anos de divulgação, o jogo foi lançado em setembro de 2018. Então, depois de todo esse tempo e de rejogar o jogo, chegou a hora de colocar o uniforme do Cabeça de Teia e entender o que este jogo fez de tão impressionante. Bem-vindo à minha retrospectiva Homem-Aranha. É, quer dizer, Spider-Man.